Levante as suas mãos para Ele. Declaro isso. Toda honra, toda glória. Toda honra, toda glória é dEle. Somente dEle. Aleluia! Oh, declaramos de nós, Senhor.